como descansar sem desviar do caminho. Se o mundo que almejo não se constrói sozinho, pensamento crítico resolve o problema. Quantos MCs precisam pra mudar uma cena? Real rap arrepia, estática, se não tá na estética, a cena não é empática. Roubam sonhos, então roubo pódio, não chega aposta, essa é o binóculo. Por distração, distraído em distrações, consciente, constante, inconstância. Genialidade, ganância, amor e ódio, tudo em abundância. Arquitetando arte, delicatez e perspicácia. Estrada do ócio até o osso vira fóssil. Não vira sócio, era melhor fazer um Senai. Alquimia, diversão vira negócio e não volta é mó fita. Impureza, clareza corrompida, sonhos com a validade vencida. E como descansar sem desviar do caminho? Se o mundo que almejo não se constrói sozinho, pensamento crítico resolve o problema. Quantos MCs precisam pra mudar uma cena? Real rap arrepia, estática, se não tá na estética, a cena não é empática. Roubam sonhos, então roubo pódio, não chega aposta, essa é o binóculo. Por distração, distraído em distrações, consciente, constante, inconstância. Genialidade, ganância, amor e ódio, tudo em abundância.